Fecheiro 53. Olhou em redor, evidentemente contando as cabeças. Dois cavalos, muito ariscos, duas mulheres, uma notavelmente estranha e com possíveis tendências homicidas, e cinco cabras, além de um bode e um cabrito incapazes de andar. Compreendi o seu ponto de vista. Ele endireitou os ombros, estremecendo ligeiramente como se quisesse alargar uma camisa apertada. Vou dar uma olhadela por aí. Se eu conseguir dar com o caminho imediatamente, ótimo. Se não, acamparemos para passar a noite, disse ele. Será um pouco mais fácil achar o trilho com a luz do dia. Tem cuidado, Chassenard. Com um último espirro, desapareceu na floresta, deixando-me a cargo dos seguidores e feridos. O cabrito órfão berrava cada vez mais angustiado. Doía-me aos ouvidos, assim como no meu coração. A senhora Beardsley, no entanto, ficara um pouco mais animada com a ausência de Jamie. Creio que tinha medo dele. Trouxe uma das outras cabras, convencendo-a a ficar imóvel para que o cabrito pudesse mamar. O órfão hesitou durante um momento, mas a fome e a necessidade de calor e conforto eram mais fortes. No espaço de minutos, alimentava-se diligentemente, com a cauda a abanar num movimento rápido e trepidante. Fiquei feliz ao vê-lo, mas consciente de um pequeno sentimento de inveja. Percebi de repente que eu não comera nada o dia inteiro, que estava com muito frio, desesperadamente cansada, dorida em inúmeros sítios, e que sem as complicações da senhora Beardsley e dos seus companheiros, já poderia estar a salvo em Brownsville há muito tempo, alimentada, aquecida e reunida com amigos ao redor de uma fogueira. Coloquei a mão na barriga do cabrito, cada vez mais firme e arredondada com o leite, e pensei um pouco melancolicamente que gostaria simplesmente que alguém tomasse conta de mim. Mas, por enquanto, tudo indicava que era eu a boa samaritana e não havia nada que eu pudesse fazer. Pensa que ela pode voltar? A senhora Beardsley agachou-se ao meu lado, o chale apertado à volta dos ombros largos. Falou em voz baixa, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Quem? A pantera? Não, creio que não. Por que é que voltaria? Mesmo assim, um pequeno calafrio percorreu-me ao pensar em Jamie sozinho, algures na escuridão. E Ram, com o ombro firmemente pressionado contra a minha coxa, roncou. Depois apoiou a cabeça no meu joelho com um longo suspiro. Dizem que elas caixam aos pares. A sério? Reprimi um bocejo, não de tédio, mas de simples exaustão. Pestanejei na escuridão, uma letargia gelada infiltrando-se pelo meu corpo. Bem, penso que uma cabra de bom tamanho dê para duas panteras. Além do mais, bocejei outra vez, um longo bocejo de estalar a mandíbula. Além do mais, os cavalos avisar-nos-iam. Gideon e a senhora Piggy farejavam socialmente sob o choupo, agora sem nenhum sinal de agitação. Isso pareceu tranquilizar a senhora Beardsley, que se sentou no chão abruptamente, os ombros descaindo, como se ela se tivesse esvaziado de todo o ar, de repente. Como está a sentir-se? Perguntei. Mais pela necessidade de manter conversa do que por qualquer desejo de saber. Estou contente de ir embora daquele lugar, disse ela simplesmente. Eu definitivamente partilhava deste sentimento. A nossa atual situação era, pelo menos, uma melhoria em relação à casa dos Beardsley, mesmo com a presença inesperada de uma pantera. No entanto, isso não significava que eu estivesse ansiosa por ficar ali muito tempo. Conhece alguém em Brownsville? Perguntei. Eu não sabia ao certo qual era a dimensão da aldeia, embora pela conversa de alguns dos homens que se tinham juntado a nós durante a viagem, parecia ter uma boa dimensão. Não. Ela ficou em silêncio durante um momento e eu sentia erguer a cabeça para trás, olhando para as estrelas e para a tranquila lua. Eu nunca fui a Brownsville, acrescentou ela quase timidamente, ou a nenhum outro lugar, ao que parecia. Ela contou a história com hesitação, mas quase ansiosamente, com não mais do que um leve incentivo da minha parte. Beardsley tinha, essencialmente, comprado ao pai dela e levara, com outros artigos comprados em Baltimore, para a casa dele, onde basicamente a mantivera prisioneira, proibindo-a de deixar a quinta ou aparecer a quem quer que fosse até à casa. Encarregada de fazer todo o trabalho da quinta, enquanto Beardsley viajava para as terras do Cherokee com as suas mercadorias, ela não tinha convívio com mais ninguém, exceto o escravo, que não era nenhuma companhia, por ser surdo e mudo. Muito bem, disse eu. Com todos os acontecimentos do dia, eu esquecera-me completamente de Josiah e do irmão gêmeo. Questionei-me se ela teria conhecido os dois, ou apenas Keziah. Há quanto tempo veio para a Carolina do Norte? Perguntei. Há 2 anos, disse ela baixinho. 2 anos, 3 meses e 5 dias. Lembrei-me das marcas na ombreira da porta e questionei-me quando começara ela a contar. Desde o princípio, estiquei as costas, perturbando Irram, que resmungou. Compreendo. Já agora, qual é o seu nome de batismo? Perguntei, percebendo tardiamente que não fazia a menor ideia. Frances, disse ela. Depois tentou novamente, não gostando do som do seu nome transformado pela falta de dentes. Frances. O final da palavra soava como um silvo entre os dentes partidos. Encolheu os ombros e depois riu-se. Uma risadinha tímida. Fanny, disse ela. A minha mãe chamava-me Fanny. Fanny, disse eu de modo encorajador. É um nome muito bonito. Posso chamá-la assim? Eu gostaria muito, disse ela. Inspirou outra vez como se fosse falar, mas parou, evidentemente demasiado tímida, para dizer o que quer que tivesse em mente. Com o marido morto, ela parecia inteiramente passiva, totalmente desprovida da força que a animara anteriormente. Ah, disse eu, percebendo finalmente, Claire. O meu nome é Claire. Claire, que bonito. Bem, pelo menos não tem nenhum S, disse eu sem pensar. Por favor, desculpe-me. Ela soltou um pequeno pf, dando a entender que não era preciso pedir. Encorajada pela escuridão, a leve sensação de intimidade engendrada pela troca de nomes, ou simplesmente pela necessidade de falar, depois de tanto tempo, ela contou-me sobre a sua mãe, que falecera quando Fanny tinha 12 anos, o seu pai, um pescador de caranguejos, e sobre a sua vida em Baltimore, vagueando pela praia na maré baixa para apanhar ostras e mexilhões, vendo os barcos de pesca e os navios de guerra chegarem, passando por Fort Howard para subir o rio Patapsco. Era muito tranquilo, disse ela melancolicamente. Era muito aberto, nada além do céu e da água. Inclinou a cabeça para trás, novamente, como se ansiasse pelo pedacinho de céu noturno visível através dos galhos entrelaçados por cima. Supus que, embora as montanhas cobertas de florestas da Carolina do Norte significassem refúgio e acolhimento para um escocês das terras altas como Jamie, poderiam muito bem parecer claustrofóbicas e inóspitas para alguém acostumado ao litoral de Chesapeake. Pensa voltar para lá? Perguntei. Voltar? Ela pareceu ligeiramente espantada. Eu não tinha pensado nisso. Não? Eu encontrara um tronco de árvore para me recostar e estiquei-me ligeiramente para relaxar as costas. Você devia ter visto que o Sr. Beardsley estava a morrer. Não tinha um plano? Quer dizer, além da diversão de o torturar lentamente até à morte. Ocorreu-me que eu estava a ficar muito à vontade com esta mulher, sozinha na escuridão com as cabras. Ela podia realmente ter sido vítima de Beardsley, ou podia só estar a dizer isso agora, para ter a nossa ajuda. Era bom não me esquecer dos dedos dos pés queimados do Sr. Beardsley e do estado calamitoso daquele sótão. Endireitei-me um pouco e tateei para sentir a pequena faca que tinha presa no cinto. Não fosse o diabo de selas. Não. Ela parecia um pouco confusa e não era de admirar, supus eu. Eu própria sentia-me mais do que um pouco confusa, simplesmente de emoção e cansaço, tanto que quase perdi o que ela disse a seguir. O que é que disse? Eu disse que Mary Ann não me disse o que eu deveria fazer depois. Mary Ann, disse eu cautelosamente. Sim, essa seria a primeira senhora Beardsley, não é? Ela riu-se. E o cabelo da minha nuca arrepiou-se com uma sensação desagradável. Ah, não, Mary Ann foi a quarta. A quarta? Disse eu debilmente. Foi a única que ele enterrou por baixo da choveira, informou-me ela. Foi um erro. As outras estão na floresta. Ele ficou preguiçoso, acho eu. Não queria andar muito. Ah? Disse eu, sem pensar numa resposta melhor. Eu disse a Fauché. Ela fica ali, debaixo da choveira, quando a lua nasce. Quando a vi lá da primeira vez, julguei que era uma mulher viva. Tive medo do que ele poderia fazer se a viste lá sozinha. Então saí de casa, às escondidas, para avisar. Muito bem. Algo na minha voz deve ter traído a minha incredulidade. Pois ela virou a cabeça bruscamente para mim. Segurei na faca com mais força. Não acredita em mim? Claro que acredito, disse eu, procurando tranquilizá-la, enquanto tentava tirar a cabeça de Hiram do meu colo. A minha perna esquerda ficara dormente com o peso do bode e não sentia o meu pé. Eu posso mostrar-lhe? Disse ela, e a sua voz era calma e firme. Mary Ann contou-me onde estavam as outras, e eu encontrei-as. Posso mostrar-lhe as sepulturas delas? Tenho a certeza de que não será necessário, disse eu, fletindo os dedos dos pés para restabelecer a circulação. Se ela me atacasse, pensei, atirar-lhe-ia o bode para o caminho, rolaria para o lado e fugiria o mais rápido que pudesse de gatas a gritar por Jamie. Aliás, onde estava ele? Então, Fanny, você está a dizer que o Sr. Beardsley... Ocorreu-me que eu também não sabia o nome dele. Mas achei que seria melhor manter a minha relação com a sua lembrança a nível formal, naquelas circunstâncias... Está a dizer-me que o seu marido assassinou 4 esposas? Ninguém sabia? Não que alguém necessariamente tivesse de saber, apercebi-me. A quinta dos Beardsley era muito isolada. E não era estranho as mulheres morrerem de acidente, de parto ou simplesmente por excesso de trabalho. Alguém devia saber que Beardsley perdera 4 mulheres. Mas era inteiramente possível que ninguém se importasse com isso. Sim, a sua voz soava calma, pensei. Não de forma perigosa, pelo menos. Ele ter-me-ia matado também. Mas a Mary Ann impediu-o. E como é que a Mary Ann fez isso? Ela respirou fundo e suspirou, acomodando-se no chão. Ouviu-se um fraco e sonolento balido no seu colo. E eu percebi que ela estava com o cabrito ao colo outra vez. Relaxei a minha mão na faca. Ela dificilmente poderia atacar-me com o animal no colo. Ela contou-me que saía para falar com Mary Ann sempre que a lua subia no céu. A mulher fantasma aparecia sob a sorveira, somente na lua em quarto crescente e em quarto minguante. Nunca na lua nova ou na lua cheia. Muito específica, murmurei. Mas ela não me prestou atenção, estando demasiado absorvida na história. Isto continuou durante alguns meses. Marianne contou a Fanny quem ela era, informou-a sobre o destino das suas antecessoras e a maneira como fora assassinada. Ele estrangulou-a, confidenciou Fanny. Vi-lhe as marcas das mãos dele no pescoço e avisou-me de que um dia ele iria fazer o mesmo comigo. Uma noite, algumas semanas mais tarde, Fanny pensou que a sua hora tinha chegado. Ele estava bêbado de tanto ter bebido rum, explicou ela. Eu tinha sempre medo quando ele bebia. E daquela vez, a tremer, nervosa, ela deixara cair a travessa com o jantar dele, sujando-o com a comida. Ele levantou-se com um berro, atirando-se a ela, e ela fugira. Ele estava entre mim e a porta, disse ela. Corri para o sótão. Pensei que ele estivesse bêbado demais para conseguir subir as escadas. E estava. Beardsley tropeçou, cambaleou e arrastou a escada para baixo, que caiu com um estrondo. Enquanto ele lutava, resmungando e preguejando, para colocar a escada outra vez no lugar, alguém bateu à porta. Beardsley gritou a perguntar quem era, mas não houve nenhuma resposta. Simplesmente bateram à porta outra vez. Fanny arrastara-se para a entrada do sótão, deparando-se com o rosto vermelho dele a olhar para cima, fitando-a com raiva. Bateram uma terceira vez à porta. A língua dele estava demasiado espessa para conseguir falar com coerência. Apenas grunhiu roucamente e apontou-lhe o dedo, ameaçando-a. Depois virou-se e saiu a cambalear em direção à porta. Abriu-a de supetão, olhou lá para fora e gritou. Nunca tinha ouvido um som como aquele, disse ela suavemente. Nunca. Beardsley virou-se e correu, tropeçando num banquinho e estatelando-se no chão. Levantou-se atabalhoadamente, correu para a escada, escorregando ao pé dela, e começou a galgá-la, errando os degraus e tentando agarrar-se, a gritar e a berrar. Ele continuava a gritar para eu o ajudar. A sua voz tinha um tom estranho, talvez apenas perplexidade de que um homem como ele pudesse pedir a sua ajuda, mas com um tom inquietante que traía, pensei eu, um prazer profundo e secreto na lembrança. Beardsley, finalmente, alcançou o topo da escada, mas não conseguia saltar o último degrau para dentro do sótão. Em vez disso, o seu rosto passou repentinamente de vermelho a branco. Os olhos reviraram-se e em seguida caiu, sem sentidos, o rosto nas tábuas de soalho, as pernas penduradas de uma maneira absurda, na beira do sótão. Eu não conseguia levá-lo para baixo. Tudo o que pude fazer foi puxá-lo para cima, para dentro do sótão. Ela suspirou. E o resto, já sabe? Não completamente. Jamie falou da escuridão perto do meu ombro, sobressaltando-me. Iram resmungou, indignado por ter sido acordado bruscamente. Há quanto tempo estás aí? Perguntei. Há tempo suficiente? Passou para o meu lado e ajoelhou-se, pondo uma das mãos no meu braço. Quem é que tinha batido à porta, afinal? Perguntou ela à senhora Beardsley. A sua voz não denotava mais do que um leve interesse, mas a sua mão apertava-me o braço. Um leve estremecimento percorreu-me o corpo. Realmente, o quê? Ninguém. Disse ela simplesmente. Não havia absolutamente ninguém lá que eu conseguisse ver. Mas consegues ver a choveira daquela porta. E havia uma meia lua no céu. Perante isto houve um marcado período de silêncio. Finalmente Jamie passou a mão pelo rosto, suspirou e levantou-se. Sim, bem, Encontrei um lugar onde podemos abrigar-nos para passar a noite. Ajuda-me com o bode, Sassenach. Estávamos num terreno acidentado, repleto de afloramentos de rocha e pequenos emaranhados de arbustos e salsa-parrilha, tornando o caminho a pé entre as árvores tão incerto na escuridão que eu caí duas vezes, só me conseguindo equilibrar por sorte. Já teria sido difícil em plena luz do dia. À noite era quase impossível. Felizmente era apenas uma curta distância até ao local que Jamie encontrara. Era uma espécie de corte superficial na encosta desmoronada de um barranco de argila, encimado por uma videira em mau estado e por ervas entrelaçadas. Alguns no tempo houvera um riacho aqui, e a água escavara um bom pedaço da terra da margem, deixando uma prateleira ressaltada. No entanto, há alguns anos, qualquer coisa havia desviado o fluxo da água, e as pedras arredondadas do que já fora o leito do rio estavam espalhadas e semi-enterradas no solo coberto de musgo. Uma delas resvalou sob o meu pé e eu caí com o joelho no chão, batendo dolorosamente noutra das malditas pedras. — Estás bem, Sassenach? Jamie ouviu a minha brusca exclamação e parou, virando-se para mim. Ele estava na subida, logo à minha frente, com Hiram nos ombros. Debaixo, recortado em silhueta contra o céu, ele parecia grotesco e um pouco assustador. Uma figura alta, de chifres, com ombros monstruosos e arqueados. — Estou ótima, respondi um pouco ofegante. — É já aqui, não é? — Sim. — Ajudas-me? Ele suou-me bem mais ofegante do que eu. Ajoelhou-se cuidadosamente e eu apressei-me a ajudá-lo a pousar e irá-me no chão. Jamie continuou ajoelhado, com uma das mãos no chão para se apoiar. — Espero que não seja demasiado difícil dar com o trilho amanhã de manhã, disse eu, observando-o ansiosamente. Ele tinha baixado a cabeça, exausto. O ar roncava-lhe no peito a cada respiração. Eu queria vê-lo sossegado, perto do fogo e alimentado o mais rápido possível. Ele abanou a cabeça e tossiu, limpando a garganta. — Eu sei onde é que ele está, disse ele, e tossiu outra vez. — É só que... A tosse fê-lo estremecer violentamente. Eu via-lhe os ombros contraídos contra o acesso de tosse. Quando parou, coloquei-lhe a mão gentilmente nas costas e senti um tremor nítido e constante percorrer-lhe o corpo. Não um calafrio, apenas um estremecimento de músculos obrigados a trabalhar para lá do limite das suas forças. Não consigo dar nem mais um passo, Claire, confessou ele suavemente, como se tivesse vergonha de admitir. Estou exausto. Deita-te, disse eu com a mesma suavidade. Eu tratarei de tudo. Após algum rebuliço e confusão, em meia hora aproximadamente, todos já se encontravam mais ou menos instalados, os cavalos presos e uma pequena fogueira ardia. Ajoelhei-me para observar o meu principal paciente, que estava sentado sobre o peito, com a pata imobilizada estendida à sua frente. Hiram, com o seu harém a salvo e aninhado atrás dele, no abrigo da margem do outrora riacho, emitiu um balido beligerante e ameaçou-me com os chifres. — Patife ingrato! — disse eu afastando-me. Jamie riu-se. Depois teve um novo ataque de tosse, os ombros a estremecerem com o espasmo. Ele estava encolhido num dos lados da depressão da margem, com a cabeça apoiada no casaco dobrado a fazer de almofada. — E quanto a ti? — disse eu, observando. — Não estava a brincar quando te falei da gordura de ganso. Abra a capa e levanta a camisa. Agora! Ele semicerrou os olhos para mim e lançou um olhar rápido na direção da senhora Beardsley. disfarcei um sorriso diante do seu acanhamento, mas dei à senhora Beardsley a chaleira pequena do meu alforje e mandei-a ir buscar água e mais lenha. E em seguida peguei na cabaça de unguento mentolado. O aspecto de Jamie alarmou-me um bocado, agora que eu o conseguia ver melhor. Estava pálido, os lábios sem cor, as narinas vermelhas e os olhos irritados de fadiga. Parecia estar bastante doente e suava ainda pior, o ar a miar no peito a cada respiração. Bem, suponho que se o bode se recusou a morrer em frente às suas cabras, tu também não vais morrer diante de mim, disse eu, sem ter muita certeza, tirando uma noz de gordura aromática com o polegar. Eu não estou nada a morrer, disse ele um pouco irritado. Só estou um bocadinho cansado. Amanhã de manhã estarei completamente recuperado. Meu Deus, detesto isto. O seu peito estava bastante quente, mas pensei que ele não estava com febre. Era difícil de saber, pois os meus dedos estavam muito frios. Ele deu um safanão, guinchou estridentemente e tentou esquivar-se. Segurei-o com firmeza pelo pescoço. Coloquei o joelho na sua barriga e continuei com o meu trabalho, apesar dos protestos. Finalmente ele desistiu de lutar e submeteu-se ao tratamento, apenas dando uma risadinha intermitente, espirrando e proferindo um gritinho agudo quando eu atingia um lugar particularmente sujeito a cócegas. As cabras acharam tudo muito divertido. Em poucos minutos, ele já estava bem untado e a arquejar no chão, a pele do peito e da garganta vermelha da fricção e brilhante do unguento, um forte cheiro de hortelã-pimenta e cânfora no ar. Coloquei-lhe uma flanela grossa sobre o peito, puxei-lhe a camisa para baixo, ajeitei-lhe as pontas da capa à sua volta e tapei-o até ao pescoço com um cobertor, enfiando-o debaixo do seu queixo. Ora bem, disse eu satisfeita, limpando as mãos a um pano. Assim que eu tiver água quente, tomaremos uma boa caneca de chá de marroio. Ele abriu um olho desconfiado. Tomaremos? Bem, tu vais tomar. Eu prefiro beber urina quente do cavalo. Eu também. Temos pena, mas não tem nenhum efeito médico que eu conheça. Ele gemeu e fechou o olho. Respirou pesadamente durante alguns instantes, suando como um fole enfermo. Em seguida levantou a cabeça uns centímetros, abrindo os olhos. A mulher já voltou? Não. Penso que levará algum tempo para encontrar o riacho no escuro. Hesitei. Tu ouviste tudo o que ela me estava a contar? Ele abanou a cabeça. Tudo não, mas o suficiente. Marianne e tudo o resto? Sim, isso. Ele resmungou. Acreditaste nela, Sassenach? Não respondi imediatamente, mas tomei o meu tempo a limpar a gordura de ganso das minhas unhas. Na altura, sim, disse eu por fim. Agora não tenho a certeza. Ele resmungou novamente, desta vez com aprovação. Não creio que ela seja perigosa, disse ele. Mas mantém a tua faca à mão, Sassenach, e não lhe vires as costas. Ficaremos de vigia, à vez. Acorda-me daqui a uma hora. Fechou os olhos, tossiu e, sem maiores dificuldades, adormeceu rapidamente. Nuvens passavam à deriva, tapando temporariamente a lua, e um vento frio agitava a erva na margem por cima de nós. Acordá-lo daqui a uma hora, murmurei, mudando de posição num esforço para conseguir o mínimo de conforto no terreno pedregoso. Ha-ha, pois sim. Inclinei-me para a frente e agarrei na cabeça de Jamie e apoiei-a no meu colo. Ele gemeu baixinho, mas não protestou. Fungão, disse eu acusativamente. Ha! Relaxei os ombros e inclinei-me para trás, recostando-me precariamente na parede inclinada do nosso abrigo. apesar do aviso de Jamie, parecia-me desnecessário ficar de olho na senhora Beardsley. Ela, obedientemente, atiçara a fogueira. Depois encolheu-se entre as cabras e, sendo apenas de carne e osso, e, portanto, estando exausta com os acontecimentos do dia, adormeceu imediatamente. Eu conseguia ouvi-la do outro lado da fogueira a ressonar tranquilamente entre os diversos assobios e balidos das suas companheiras. De que pensas tu que és feito? Perguntei à cabeça pesada que descansava no meu colo. De borracha vulcanizada? Os meus dedos tocaram-lhe no cabelo sem intenção e alisaram-no delicadamente. Um canto da sua boca ergueu-se repentinamente num sorriso de surpreendente doçura. Desapareceu tão rapidamente como surgira. E eu fiquei a olhar para ele, atónita. Não, ele dormia profundamente. A sua respiração era áspera, mas regular. E as longas pestanas multicores descansavam escuras sobre as faces. Muito suavemente, acariciei-lhe novamente a cabeça. Como previsto, o sorriso tremeluziu como uma pequena chama e desapareceu. Ele suspirou, inclinou a cabeça para se aconchegar melhor no meu colo e depois relaxou completamente o seu corpo, repentinamente flácido. Santo Deus, Jamie, disse eu baixinho, sentindo os olhos marejados de lágrimas. Há anos que não o via sorrir assim durante o sono. Na realidade, desde o início do nosso casamento em Lallybroch. Ele fazia sempre isso quando era pequeno, dissera-me a sua irmã, Jenny, nessa altura. Acredito que significa que está feliz. Os meus dedos enredaram-se no cabelo macio e espesso da sua nuca, sentindo a curva sólida do seu crânio, o couro cabeludo morno e a linha fina como um fio de cabelo de uma cicatriz muito antiga. Eu também, sussurrei-lhe.